jeito que quiser. DJ Josué, foda sempre cheio de mulher. Pode vir de ré, do jeito que quiser. Mas é bandido e tu sabe como é. Do jeito que quiser, DJ Josué, foda.